28, mantenha 390, China Recife, com frequência 2545, alterna 2085-1728. No 78, passa nível 115, chame o centro Recife 126-85, alterna 125-45, 31-78. 126-85, 125-45, tanto 31-78. No 805, passa Serra Vitor 366, chame torre 118-6. 86, torre 105, boa noite. Boa noite, avistado. Reporte com cheque de trem, o vento é de 110 graus com 8 nós no 805. Achou e travou, 805. Impulso livre, pistão 0, gol no 805. Livre pouso, pistão 0, 805. Vai atingir o número 06. integralmente. Está autorizado 25.00.10, ajuste 10.12, está autorizado a final ILS, correção. Final RNAV, reposto estabilizado. 22.500, reporte RNAV no 606. Solos 1717, libera a direita, táxi Alfa Juliette até o portão 612 no 805. Alfa Juliette até o 612 no 805. Bono 643, a sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para nível 040. Bonf 040, identificou, 643. Cruza 190 para 160, transfere. 2170, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 060. Mari 060, TAN 3170. Avistado, cheque trem de pouso, vento de 110 graus com 612 no 606. Gente, tá abaixado e travado, vem um perigo pouso no 606. Afirmativo, pista na zero. Gente. Bono 89 metros. Identificação autorizada, chegada à mar e desça para nível 050. Ok, na mar e para 050, gol 89. No 70, reduza para 2509. Vai reduzir 250 para 3170. Sou 4062 e me siga do São Paulo 2504. Paulo Salvador, TAS 3520. 3520, passe para 18612. Pará. Oi, Salvador, TAS 3520. 3520, Aracaju, 190. Seu ativo. Prepare PUC, Aracaju, aguarde cópia. É, aqui na escuta. Controle, boa noite, Azul 4062, livrando 24 para 150 com a Bravo. Azul 4082, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 070. Vamos, tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo Nordeste, passa nível 130 para 060. É um Airbus 320 da TAM. É 2 centenas de queda, tráfego Azul. Pode ser para... confirmando qual é o nível? 070, do 4062. 070, ainda solicita 2509? Afirma, do 4062. Está mantendo então 2509. Bom, 643, informa velocidade indicada. 2209. Continua 643. 520, pronto, cópia. Siga, 3520. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, após Aracaju. Frequência do controle, 11935. Seu transponder, 5064, TAM 3520. Autorizado 90 Aracaju pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, sai da Puca Aracaju. 11935 controle, aciona 5064. Correto, informa ponto para o puxo acionamento, TAM 3520. Informa. Com 1012, após etapa, 366 para o GPS, obrigado. 1170, está autorizado nível 050. 050, tá 3, processado. Azul 4062, está autorizado nível 060. 060, 62. 1170, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite magnética 080. Esquerda 020, limite? Magnética 080, TAM 3170. 080, limite. Portugal 158, go ahead. Stand 11 to Lisbon, requesting flight level 370, ready in 5 minutes. Roger, stand by 146, clear check, Portugal 158. Standing by Portugal 158. Azul 4062 vai passar nível 100, reduza para 2109. 162, 2109. Qual a velocidade do tráfego à frente, por favor? 2, reduzindo para 2109, azul 4062. 7. Fala, level 370. Initial upper risk 50 until Mossoró. There, via flight plan route. After takeoff runway 10, turn left at Momut departure, G-beach transition. And Soldo departure frequency 119 at decimal 35 and squawk crew 5065 at Portugal 158. Clear to Lisboa, flight number 370, then upper risk 50 to Mossoró, then flight plan route. After departure, take off left turn, can you say again the departure? Departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and G-Beach transition, Golf Echo, Bravo, India Tango. Copy, left Momo departure, G-Beach transition, then departure 119.35, pointing 5065, Portugal 158. Feedback is correct, report flight to push and set up at Portugal 158. Fully ready for push and start to Portugal 158. We're clear, and we're passing out to taxi, we're supposed to go 158. We're pushing start, fully ready for taxi, supposed to go 158. 0 de Simbra. Qual a velocidade indicada? 3170. 250 nós. Esse é redução para 1990 nós, 3170. 190 vai reduzir. Azul 4062, limite magnética 120 de Simbra, inicia redução para 1990 nós. 1909, azul 4062. 3170, desça para 3000 pés, ajuste 1092. 3000, 1092, tá 3170. Azul Tigre 4062, está autorizado nível 040. 04062. Com 896 estabilizada, a distância pode passar a torre? 896, chame torre, o número 8, decimal 6. 6. Voo 896 avistado, chega para de pouso, 120 graus, 890, 896. Ok, baixar travado, voo 896, prosseguindo e aguardando. Ok, baixar travado, tem pouso autorizado, pistão 0, voo 896. Ok, livre pouso, na 10 para o voo 1896. Controle Salvador 3170, chegando ao novo limite. 3170, curva à direita, proa 070, limite magnética 130 de Simbra. Direita 070, limite 130 de Simbra. Azul 4062, curve à direita, proa 030, limite magnética 140 de Simbra. 030, azul 4062. Na 3170 para o localizador, curva direita, proa 130, repasse estabilizado, inicia redução. 130, informo estabilizado, tá? 3170. No 70, tráfego 1 hora, 8.4 milhas, rumo este, passa a posição duna. É um Boeing 738, grau de speed 1509. Sente. Portão 2. Sente. Aguarde para o puxo TAM 3520. Estou autorizado, pushback. Reporte táxi, TAM 3520. Autorizado, reporte táxi. Torre no 8, decimal 6. 86. Dou gol no 643, ó, boa noite. 3 milhas para cima, estabilizado no localizador visual. Boa noite. Continue a aproximação número 2 para pouso no 643. 643. Azul 4062, para o localizador, curve à direita, proa 135. Desça para 3 mil pés, ajuste 1012, reduza para 1709, azul 4062. Sente, 1012, vai baixar para 3 mil pés, direita 135 de prova. Então 3170, desça para 2 mil pés, ajuste 1012. Está autorizado sinal LS, informe estabilizado. Ok, 2 mil, descendo e formalar estabilizado, tá 3170. Alpha call you ready for the number protocol 1000. Ótimo, 255. 1.4 milhas, rumo este, Airbus 320, grau de speed 1970 nós, azul 4062. No 643, cheque para impulso livre 120 com 89 no 643. Foi entrecortado, podia confirmar 643? Impulso. 2, autorizado no 0, 120 com 8 nós no 643. Ele pousa no 0, 643. Torre Gol 905. 805, Natal 37, prepare Pucas e para, aguarde cópia. 37, Pucas e para, aguardando. Zona 896. Prossiga. Lebron, na Zona 850, permanece na Zona 850. Afirmativo, reporte antes do Juliette, 896. Reportará antes do Juliette, 896. Dois são localizados. Olha, Pax, tá 3520. Temos 92 PAB, 2, 3 horas de autonomia, alterna Recife. Seguirá o Air Portugal à sua direita, número 2 no ponto de espera, tá 3520. Evitar seguindo o Air Portugal à direita, 3520. Maintain route on channel 10 Air Portugal 158. Salvador, o voo 9606, por gentileza, coordenar o 350 para Maceió. 35, prepare Pucara Caju, no 606. Obrigado, na escuta. 43 no solo aos 40, libere pista direita e reporte para o ingresso na Juliette, voo no 643. Porta pista direita, reporte para o ingresso na Juliette, na sua escuta, no 643. Cancho. Tá na Alfa da Juliette, com 896.